Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. Yo